tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Estou completando 3.0, 30 anos de estrada. Alô. Canta, canta, minha gente, antes de canta forte, canta alto. Canta, canta, minha gente, canta forte, canta alto. A vida vai melhorar, a vida vai melhorar, mas a vida vai melhorar, a vida vai melhorar. Cantem um samba de roda, um samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de pé, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda ao frevo, o cuco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, canta forte, canta alto. Cansado de cantar, que a vida vai melhorar. Que felicidade, passei no vestibular, mas a faculdade é particular. Particular. Murinho no sul. casa à meia-noite, tinha sempre a me esperar um punhado de problemas e crianças pra nem cheguei a participar. Falta o dinheiro da velha e também do meu anel. Nem o diretor careca entregou o meu papel. O meu papel, meu canudo de papel. O meu papel, meu papel, meu canudo de papel. E depois de tantos anos, só decepções, desilusões. Dizem que sou um burguês muito privilegiado, mas burgueses são vocês. Eu não passo de um pobre coitado, mas quem quiser ser como eu vai ter que penar um lugar. E um bom lugar vai ter um bom lugar. Vai ter na casa todo mundo é banda, todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é banda, todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é banda, todo mundo bebe, todo mundo samba. Todo mundo samba, samba, samba, samba, samba, samba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é banda, todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é banda, todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa tem bola batinha, tem bola alegre, tem bola batinha. Na minha casa tem bola batinha, tem bola alegre, tem bola batinha. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo bebe, todo mundo bebe, todo mundo bebe, todo mundo samba, todo mundo bebe. Meu amor, e já se pode acreditar.